Saudações, caros amigos ouvintes da Rádio Esotérica FM, também irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da loja esotérica virtual Alevir, o portal do esoterismo, da espiritualidade, da teosofia, que vocês acessam em www.levir.com.br. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui na Esotérica FM, com a apresentação deste coordenador que vos fala, Osmar de Carvalho, trazendo para vocês estudos comentados dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia e sempre falando com vocês da espiritualidade humana. Uma boa noite para todos e, como sempre, amigos e amigas ouvintes, vamos começar este nosso trabalho elevando a nossa consciência, relaxando e apaziguando os nossos corpos e dedicando esse canal de comunicação à mensagem dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Então, aqueles que quiserem me acompanhar, vamos nos recostar tranquilamente, procurando manter a coluna ereta, descruzando os braços e as pernas. Vamos encontrar uma posição confortável e relaxar todo o nosso corpo, abandonando o peso e as tensões dos nossos ombros, nos braços e nas pernas, soltando todas as tensões na nossa face. Vamos relaxar todo o nosso corpo, soltando a pressão também do nosso maxilar. E vamos apaziguar também as nossas emoções, procurando observar a nossa respiração. Vamos respirar lenta e profundamente, observando cada inspiração e cada expiração. E assim fazendo, nós apaziguamos o nosso corpo emocional, corpo astral. E vamos deixar a nossa tela mental livre de qualquer imagem, das memórias do dia a dia. E vamos fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco deste órgão, meus amigos, que como um sol atua no nosso corpo, enviando a vida a todos os pontos do nosso corpo. Sintamos todo o nosso corpo pulsando com o nosso coração. E com o poder da nossa mente, visualizemos no centro dos nossos corações o surgimento de uma luz branca, alvorecendo no nosso coração como uma alvorada de luz espiritual. Que essa luz que surge se expanda e se torne cada vez mais intensa, se expandindo, envolvendo internamente todos os nossos órgãos, curando, harmonizando, apaziguando toda a nossa natureza. Que essa luz se estenda ainda mais pela nossa aura, se expandindo além do nosso corpo. Que essa luz se expanda pelo universo. E nesse momento nos ligamos de coração a coração numa grande e fraterna cadeia de união. Vamos nesse momento solene, sentindo o nosso corpo mais leve e relaxado. Vamos focalizar a nossa consciência, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra da vida una. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos e irmãs, namastê. O Deus que habita em mim saúda, o Deus que habita o coração de todos vocês, com muita alegria, com muita satisfação, entusiasmo, retornamos aqui às nossas transmissões nesta edição de hoje do programa Lux Esotérica, que traz para vocês sempre o melhor do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre abordando aqui temas espiritualistas, falando da espiritualidade humana. E sempre gratos pela audiência, pela participação, este maravilhoso gráfico de audiência aqui que sempre sobe, meus amigos, impressionantemente nesses instantes, às 9 da noite. Nós sabemos que amigos e amigas se conectam aqui conosco exatamente nesse instante. Mas também saibam todos que nós estamos com 115 programas já no ar gravados, estão acessíveis aqui pela opção Lux Esotérica do menu da rádio e também lá na seção de áudio da loja esotérica virtual. Vocês podem ouvir os nossos programas a qualquer minuto. E estamos finalizando nessa semana, queridos ouvintes, o texto do livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky, a grande fundadora do movimento teosófico e a verdadeira mãe, meus amigos, dessa nova era que começou, pois com ela o esoterismo, o ocultismo ganhou uma nova força, um novo impulso no Ocidente, e os seus volumosos escritos uma vez mais pavimentaram o caminho para que aqueles que estão buscando as verdades internas, as realidades espirituais, uma vez mais se encontrassem e reencontrassem aquele caminho oriental, aquela filosofia tão perene, tão profunda, que sempre brilhou no Oriente, na Índia, no Tibete, na China, também no Oriente Médio, no Egito, na Terra Santa, na Grécia, mas essa luz nem sempre esteve a brilhar aqui no Ocidente. E Blavatsky, uma vez mais, reconectou a nossa cultura com esses conhecimentos, então devemos a ela sempre a nossa gratidão. A sua vida foi uma vez mais comemorada no dia 8 de maio, próximo passado, no dia do Lótus Branco. Mas no dia de ontem nós estávamos aqui considerando, através das palavras de Blavatsky, sobre os mestres de sabedoria, meus amigos, sobre aqueles que foram mencionados inicialmente por Blavatsky como sendo aqueles inspiradores, né? De todos esses conhecimentos que Blavatsky trouxe, mas também, meus amigos, falando especificamente sobre as ilusões, sobre as questões que se mencionar o nome dos mestres, a sua obra, a profundidade da sua existência. Mas há outros tópicos, né? Blavatsky falou também sobre que os poderes que os adeptos possuem, de certa forma, passaram na sua época, né, final do século XIX, a ser conhecido principalmente com o hipnotismo, né? Então surge, né, certas indagações, né, e com relação ao uso desses poderes e os perigos que estão envolvidos quando se aplica, meus amigos. Então, se foi perguntado, né, com relação a esses poderes hipnóticos, meus amigos, se indagou a Blavatsky se esses mestres, se os adeptos inspiraram teósofos dessa maneira, né? E Blavatsky então respondeu o seguinte: não, ao contrário, semelhantes operações requerem condições especiais. Um adepto pouco escrupuloso, mais hábil, pertencente à fraternidade negra, pois chamamos a semelhantes adeptos irmãos da sombra, ou dugpas, ou bruxos, os quais são sem lei espiritual alguma para o limite dos seus atos, obtêm com grande facilidade o domínio sobre qualquer mente, submetendo-a por completo a seus maus poderes. Mas nossos mestres jamais farão coisa semelhante. Não têm o direito de obter completo domínio sobre o ego imortal de ninguém, e menos de cair na magia negra, aqui entre aspas, e em consequência apenas podem agir sobre a natureza física e psíquica do sujeito, não intervindo o mínimo em seu livre-arbítrio. A não ser que uma pessoa se encontre em relação psíquica com os mestres e receba auxílio em virtude de sua fé e de sua lealdade ao transmitir esses seus pensamentos a quem não reúna essas condições, experimentam grandes dificuldades para penetrar no nebuloso caos da esfera de tal pessoa. Mas aqui não é o lugar para tratar de assunto de tal natureza. Basta dizer que, se esse poder existe, existem também inteligências encarnadas e desencarnadas que o dirigem, bem como instrumentos conscientes vivos por meio dos quais é transmitido e recebido. Só precisamos ficar em guarda contra a magia negra. E então o entrevistador de Blavatsky pergunta: o que você entende por magia negra? E Blavatsky responde: é o abuso dos poderes psíquicos ou de qualquer segredo da natureza. O ato de aplicar os poderes do ocultismo a fins egoístas e pecaminosos. E chamaríamos mago negro a um hipnotizador que, aproveitando-se de seus poderes de sugestão, obrigasse um sujeito a roubar e assassinar. E aí Blavatsky cita um personagem histórico, e acho que não, que hoje em dia não é mais conhecido, acho que não vale a pena nós mencionarmos isso, né? Pois muitos hipnotistas, meus amigos, muitos que praticam a hipnose, lamentavelmente, né, praticam algum tipo de magia negra. Ou do outro lado, nós temos também a magia branca, e isso gera realmente algumas dúvidas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, pois naturalmente os mestres da Grande Fraternidade Branca, meus amigos, e aí quando se fala branca, não existe nenhum conteúdo aí, meus amigos, étnico. Na verdade, se fala em branco aqui no sentido da positividade, do inegoísmo, do altruísmo. E o oposto também, quando nós falamos de magia negra, meus amigos, não tem nada a ver com nenhuma raça, com nenhuma etnia. Por favor, tirem das suas cabeças qualquer pensamento a esse respeito. quando se fala em branco, em negro, estamos falando de positivo, de negativo. São termos que visam apenas a nossa compreensão de acontecimentos, de fatos, de ideias. São muito mais profundos do que as palavras e não envolvem nenhum preconceito contra qualquer etnia, contra qualquer grupo humano, contra qualquer país, contra qualquer indivíduo. E isso colocado, nós podemos discutir esse tema. Porque, meus amigos, realmente existem conhecimentos ocultos. Aqueles que têm conhecimento do funcionamento interno de tudo que acontece no universo, essas pessoas têm poderes. Nós falamos extensamente sobre isso na primeira série de programas que nós fizemos aqui, onde nós abordamos o livro de Charles Webster Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas, que existem muitas e muitas coisas, muitas energias que estão atuando, que estão nos afetando e que nós não estamos conscientes delas. Mas há pessoas que sabem a respeito dessas energias e são capazes de modificá-las, são capazes de manipulá-las, tanto para o bem, meus amigos, como para o mal. E aí surge aquela categoria de ser, meus amigos, ou as duas categorias de seres. Aqueles que são chamados magos brancos e aqueles que são chamados magos negros. E o mago branco, meus amigos, e essa palavra mago tem que ser usada também com muito respeito, porque mago é um termo que se refere também a ser mestre. Então só pode receber verdadeiramente esse nome não ilusionistas, não pessoas que praticam enganações, embromações, charlatões de todos os tipos. Meus amigos, não são magos, podem ser até mágicos em algum sentido. Mas verdadeiramente um mago, ele é um mestre, e o verdadeiro mestre é aquele que usa os seus conhecimentos, os seus poderes, a sua energia, sempre para o altruísmo, sempre com fins inegoístas, sempre para trazer benefícios, alívios para o seu semelhante. E nunca usa esses poderes para se locupletar, para trazer benefícios para si mesmo. E o antípoda, meus amigos, o oposto do mago branco, é, lamentavelmente, não existe essa figura que nós chamamos de mago negro. Pois chamar alguém de mestre da falcatrua, mestre da feitiçaria, meus amigos, seria um termo muito elogioso. Então nós gostamos de chamar essas pessoas apenas de feiticeiras, meus amigos, ou como Blavatsky chama aqui, de bruxos. E se vocês acreditam que isso não existe, então vocês realmente estão desconsiderando um fato muito claro, meus amigos, principalmente num país como o nosso, o Brasil, que recebeu tantas culturas dos mais diversos recantos do planeta. Aqui estão reunidos bruxos e feiticeiros das mais diversas correntes, que eu não vou sequer mencionar, porque mencionar, falar sobre alguma coisa, é trazer aquela energia para o ambiente. Então nós não vamos dar nome a esses bois e nem vamos falar do círculo onde eles estão atuando, mas que eles estão aí, eles estão. Então esses bruxos, esses feiticeiros, meus amigos, eles são totalmente o oposto dos mestres, e são pessoas que fazem trabalhos de feitiçaria, trabalhos de manipulação de energia para trazer benefício para si mesmo ou para fazer coisas que as pessoas querem. É realmente lamentável que essas pessoas ponham essas energias em movimentação dessa forma, obviamente não respeitando nenhum tipo de ética, não respeitando nenhum código de honra que verdadeiramente existe entre aqueles que se dedicam às coisas superiores. Não tem limites, meus amigos, no seu egoísmo e muitas vezes até na sua ignorância do que realmente isso vai causar no futuro para eles. Porque tudo que nós lançamos, tudo que nós plantamos, tudo aquilo que nós semeamos, amigos e amigas ouvintes, isso nós colheremos. E é um dos karmas mais trágicos que existe, esse de trabalhar com essa magia escura, essa magia egoísta, que essas pessoas realmente não têm noção, demora muito tempo para voltar, mas ela volta, meus amigos, e traz causa realmente problemas trágicos para esses indivíduos. Se eles sequer tivessem estudado alguma coisa a esse respeito, jamais eles entrariam para fazer esse tipo de coisa, não estariam por aí fazendo essas feitiçarias. E há muitos que nem feiticeiros não são, são apenas enganadores, são apenas mentirosos, ilusionistas. Mas entre esses dois grandes opostos, meus amigos, entre os grandes mestres iluminados e aqueles que são totalmente egoístas, totalmente feiticeiros e coisas realmente de baixo calão, existe aí uma grande palheta, meus amigos, de tons de cinza. Na verdade, o que mais existe nessa seara são magos cinza, meus amigos. Não são verdadeiramente os magos brancos, que só são apenas inegoístas, como, por exemplo, os mestres da fraternidade branca, que são proibidos de usar qualquer poder oculto que traga benefícios diretos para eles. Ou então, aquele outro ponto, que são aquelas pessoas que só fazem coisas pensando nos seus lucros e em trazer benefícios para aquelas pessoas que estão pagando, que estão ali exigindo aqueles trabalhos, demandando certas coisas para eles. O que mais existe são pessoas que numa hora estão trabalhando como magos brancos, na outra estão trabalhando como magos negros. Daqui a pouco eles fazem uma coisa misturada. É realmente um verdadeiro caos, meus amigos. Principalmente esse, podemos dizer assim, esoterismo de boutique, né? Que existe hoje, espalhado não só pelo nosso país, mas por todo o Ocidente. Existe um ocultismo realmente de lojinha, um ocultismo de boutique, que vende todo tipo de coisa, de gnomo, de santinhos, de ali, anjinhos, incensos, literaturas às vezes boas, às vezes duvidosas e muitas vezes extremamente duvidosas. Então as pessoas estão ali adquirindo produtos, consumindo serviços, fazendo terapias. E aquilo tudo ali vira realmente, meus amigos, por não haver uma filosofia por trás disso tudo, acabou virando o chamado mercado do esoterismo. Aqui um antropólogo da USP, aqui na cidade de São Paulo, ele levantou que só na grande São Paulo, que são 39 cidades, né, que estão englobadas aqui na grande São Paulo, existiam alguns anos atrás, nem é um dado atualizado isso, existiam cerca de 1000 espaços chamados esotéricos, meus amigos. São espaços onde acontecem palestras, onde acontecem as terapias, onde há pessoas jogando tarô, fazendo astrologia, dando cursos, ministrando conferências, seminários, uma série de coisas, todas, né, formando um mercado, porque existem produtos, existem realmente coisas a serem vendidas, serviços a serem oferecidos, e não estamos entrando aqui no mérito se essas coisas são boas, se as terapias são boas, se elas ajudam ou deixam de ajudar. Mas isso tudo aí, meus amigos, é magia cinza, entendeu? Porque as pessoas vão lá querendo algum benefício, querendo alguma terapia, querendo algum conhecimento, e aquelas pessoas que montam esses espaços, elas querem vender, elas querem faturar. Muitas vezes são pessoas que têm até conhecimento e tudo mais, elas põem lá à venda até produtos aos quais elas não acreditam, colocam ali à venda literaturas que elas sabem que não têm fundamento, que são invencionices, que são livros escritos apenas para vender tinta no papel, meus amigos, cobrando caro, né? Se a pessoa comprasse a tinta e jogasse ela mesmo no papel, sairia muito mais barato. Mas há realmente um mercado, se estima que cerca de 10% do mercado literário no Ocidente é o chamado da literatura espiritualista ou esotérica. E é um mercado que só faz crescer, porque realmente as religiões hoje em dia não respondem mais às questões fundamentais da cabeça das pessoas. Então elas saem por aí pegando um monte de coisa, e há pessoas que ficam realmente muito, muito perdidas no meio de toda essa verdadeira bagunça. Eu estou tentando evitar de falar esse termo, mas é uma bagunça esquizotérica, meus amigos, que realmente mais desconduz a pessoa, meus amigos, conduz a pessoas por caminhos, por labirintos, por ruas, né, sem saída, e a pessoa fica muito, muito perdida. Não é raro as pessoas virem conversar com a gente dizendo que leram isso, leram aquilo, que um autor disse o contrário do que o outro, e realmente se colide. Porque aí o que falta, meus amigos, é fundamentação, falta a filosofia, que é exatamente o que a gente procura trazer nesse programa. Porque o esoterismo, ele tem uma filosofia, meus amigos. Existem escolas clássicas, tanto ocidentais quanto orientais, de ocultismo. E se a pessoa quiser dar passos nesse caminho de uma maneira definida, sem ficar por aí realmente perdido, ou sem ficar por aí praticando magia cinza, há realmente que se estudar primeiro essa filosofia. É preciso conhecer o caminho, estudar os mapas, para depois começar a caminhar. E tudo isso, meus amigos, vem aqui ao nosso comentário, pelo que disse Blavatsky, porque jamais, meus amigos, nenhum mestre da Fraternidade Branca jamais iria controlar a cabeça, o pensamento de alguém. Mas, ao contrário, meus amigos, os magros negros, realmente eles fazem isso diariamente. Eles implantam desejos, implantam pensamentos, comportamentos nas pessoas, criam fanatismos, criam todo tipo de dependência psicológica, e realmente amarram as pessoas das mais diversas maneiras. Então, se vocês quiserem ter com vocês a pedra de toque para jamais cair na mão desses verdadeiros pilantras, meus amigos, saibam o seguinte: aqueles que são magos brancos, aqueles que estão trabalhando pela luz, jamais eles impõem qualquer conhecimento. Jamais eles impõem qualquer comportamento, qualquer prática. Nem pedem para vocês vestirem qualquer roupa diferente. Prestem atenção nisso, pois muitas vezes a manipulação do pensamento, né? A lavagem cerebral, né? Que muitas vezes é feita, começa pedindo para que a pessoa vista isso ou aquilo num determinado dia, numa determinada hora, e aí vão se usando de artifícios, vão manipulando o inconsciente da pessoa para que ela vá então criando, meus amigos, uma neurose, né? Muito, nós temos que prestar atenção no que nos dizem as escolas psicológicas, né? Que tanto floresceram no século passado, como o próprio pai, meus amigos, da psicologia, que foi Sigmund Freud, ele chamava a religião, essas seitas, de uma neurose coletiva, meus amigos. E é exatamente isso que a gente vê em muitas pessoas que se dizem religiosas, que se dizem esoteristas, ou que são membros aí de certas ordens secretas ou discretas. Na verdade, são pessoas neuróticas, e não só uma neurose pessoal, mas uma neurose coletiva. As pessoas têm expectativas fantasiosas, sofrem com ideias as mirabolantes, que o mundo vai acabar logo, que vai acontecer alguma catástrofe, que realmente vai acontecer alguma coisa sobrenatural, ou que vai vir alguém, algum disco voador, alguma nave, e vai causar isso ou aquilo. E sem dizer na própria história da religião, meus amigos, que comprovou isso. Realmente, pessoas que ao invés de se libertarem, de se tranquilizarem e se iluminarem, meus amigos, na verdade viram fanáticos, viram neuróticos, viram pessoas até perigosas, como por exemplo nós vemos aí os fanáticos religiosos, né, que infelizmente conseguiram transformar pessoas em suicidas profissionais, em homens e mulheres bombas, que pelo fato de se transformarem, né, em fanáticos, em neuróticos, acabam destruindo a sua própria vida e ceifando a vida de tantas pessoas, simplesmente porque elas acreditam de uma maneira desarrazoada, de uma maneira não pensada, e essas pessoas com certeza foram manipuladas realmente por magos negros. Então fiquem atentos, não aceitem imposições e sejam livres, tenham o seu livre pensamento sempre em primeiro plano, meus amigos, e os verdadeiros mestres, eles proclamam as verdades e trazem a luz sem exigir nada em troca, sempre com muito amor, sempre com muito carinho e sem esperar adulação, sem esperar pagamento e sem controlar a cabeça de ninguém. Prestem muita atenção nisso. E nós vamos continuar falando de outros temas aqui sobre os mestres no nosso segundo bloco. Estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Vamos ao nosso intervalo, meus amigos, e voltaremos daqui a pouquinho com o segundo bloco. Fiquem agora com o nosso convite da Loja Esotérica Virtual para que vocês se associem e nos auxiliem a manter este programa, esta rádio, todos os nossos trabalhos pela internet sempre no ar, como eles estão há 14 anos atendendo e atingindo cada vez mais pessoas, trazendo mais luz, mais conhecimento, mais espiritualidade para aqueles que estão buscando. Vamos ao nosso intervalo, amigos, e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Sim, meus amigos, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, trazendo para vocês nossos comentários aqui sobre as últimas páginas aqui do livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky, a grande fundadora da Sociedade Teosófica, de todo o movimento teosófico, e carinhosamente chamamos ela de Mãe e agora já a vovó de todo esse esoterismo, de todas as grandes escolas que surgiram e ressurgiram no Ocidente desde esta excelsa, essa magnífica encarnação que Blavatsky trouxe uma vez mais para todos nós que buscamos, meus amigos, o verdadeiro caminho do esoterismo e do conhecimento da filosofia oriental. Agradecemos a grande audiência e a participação daqueles que estão me acompanhando ao vivo. Nesse instante são 21 horas e 40 minutos. E também agradecemos a você que está nos ouvindo em outros horários, a qualquer horário da noite, do dia, da tarde, domingo, feriado. Não tem problema, meus amigos, todos os programas Lux Esotérica, menos o programa número 9, que realmente foi para o espaço, a gravação não ficou imprestável. E é o único dos 115 programas que estão lá, só o programa número 9 é que não está disponível. Os outros vocês podem ouvir a qualquer instante aqui clicando na opção Lux Esotérica do menu aqui da Esotérica FM, ou então lá na seção de áudio da loja Esotérica Virtual, a Levir, www.levir.com.br, a nossa seção de áudio que publica, meus amigos, entre 500 a 600 palestras por dia gratuitamente. Pessoas que estão buscando informações, buscando conhecimento, sabedoria, a Levir está sempre preenchendo realmente a busca de muitas pessoas, e agradecemos aos nossos associados que realmente têm trazido as condições para isso. Muito obrigado, amigos associados da Levir, amigos e amigas também, muito importante. Mas Blavatsky ainda vai falar mais aqui conosco, meus amigos, sobre os mestres, e principalmente um outro tópico é sobre a inspiração, meus amigos, às vezes a suposta inspiração que os mestres trazem para certos escritores. E aqui Blavatsky nos fala a esse respeito, né? Ela foi indagada da seguinte forma: então, o que eu ouvi dizer que muitos dos escritores teósofos pretendem ter sido inspirados por esses mestres, ou que os viram e falaram com eles, não é certo? E Blavatsky então responde: pode ser ou não. Como posso eu saber? Prová-lo cabe a eles. Alguns, embora poucos, bem poucos na verdade, ou mentiram de um modo evidente, ou estavam alucinados ao vangloriar-se de semelhante inspiração. Outros, por sua vez, foram verdadeiramente inspirados por grandes adeptos, pelos mestres. Uma árvore se conhece pelo fruto. E como todos os teósofos serão julgados por seus atos e não pelo que escrevem ou dizem, todos os livros teosóficos devem ser aceitos conforme seus méritos, e não como regra a pretensão de autoridade que possa alegar. E aí, nessa linha, outra pergunta. Sem dúvida, Madame Blavatsky faz isso com relação às suas próprias obras, A Doutrina Secreta, por exemplo. E Blavatsky responde: certo, está dito de modo explícito no prefácio dessas obras que elas apresentam as doutrinas que os mestres me ensinaram. A ela, Blavatsky. Mas não pretendo inspiração alguma com relação ao que escrevi ultimamente. Alguns teósofos também teriam preferido que nunca se tivesse mencionado o nome dos mestres em nossos livros. Com poucas exceções, a maioria dessas obras não só é imperfeita, mas também positivamente errônea e enganosa. Os nomes de dois mestres têm sido vítimas de enormes profanações. E aí ela está mencionando os dois adeptos que foram os patrocinadores praticamente de toda a jornada de Blavatsky, que foram obviamente o mestre Moria e o mestre Kutumi. Só repetindo aqui. Então, os nomes desses dois mestres têm sido vítimas de enormes profanações. Dificilmente se encontra um médium que não pretende tê-los visto. Existem sociedades com fins lucrativos que agora pretendem provar que são dirigidos por mestres muito mais elevados do que os nossos. Numerosos e graves são os pecados daqueles que afirmam tal coisa, impulsionados ou pelo desejo de lucro, pela vaidade ou por um mediunismo irresponsável. Muitas pessoas foram despojadas de seu dinheiro por essas sociedades, que oferecem em troca do ouro depreciável os segredos do poder, do conhecimento e da verdade espiritual. E pior do que tudo isto, os nomes sagrados do ocultismo e os santos guardiães do mesmo têm sido arrastados nesse lodo asqueroso, manchados pelo fato de serem associados com motivos sórdidos e práticas imorais, impedindo que milhares de homens entrem no caminho da verdade e da luz, pelo descrédito e má fama que semelhantes enganadores e farsantes criaram sobre o assunto. Repito que todo teósofo sincero sente hoje no fundo de seu coração que esses nomes e coisas sagradas jamais deveriam ter sido mencionados em público, e lamenta-se profundamente de que não se tenham conservado secretos em um pequeno círculo de amigos leais e seguros. Outra pergunta. Seus nomes são citados muito frequentemente hoje em dia, e não me lembro de ter ouvido jamais falar de tais mestres até muito recentemente. Blavatsky continua. Assim o é. Se tivéssemos agido observando o sábio princípio do silêncio, em vez de chamar atenção e de publicar tudo o que sabíamos e ouvíamos, não teria tido lugar semelhante profanação. Observe que 14 anos atrás, antes de que se fundasse a Sociedade Teosófica, apenas se ouvia falar dos espíritos. Estavam em toda parte, na boca de todo mundo, e a ninguém, nem mesmo por casualidade, ocorreria falar dos adeptos, os Mahatmas, ou dos mestres vivos. Nem sequer se ouvia o nome dos Rosa Cruzes, e a existência do ocultismo era apenas suspeitada por muito poucos. Agora tudo isso mudou. Infelizmente fomos nós, os teósofos, os primeiros a falar nessas coisas, em dar a conhecer o fato de existir no Oriente adeptos, mestres e a sabedoria oculta. E agora esses nomes converteram-se em propriedade de todos. Portanto, sobre nós recai agora este karma, consequências da profanação de nomes e coisas santas. Tudo que agora se encontra sobre essas matérias na literatura corrente, que não é pouca, isso já na época de Blavatsky, né? 1891, vocês têm que atentar o ano de publicação desse livro, tudo deve ser atribuído a um impulso dado nesse sentido pela Sociedade Teosófica e seus fundadores. Nossos inimigos aproveitam-se de nosso erro. E isso, meus amigos, é realmente um problema muito sério, porque o verdadeiro ocultismo, ele é tratado sempre com muita discrição, ele é tratado com muita com muito silêncio, com aquele cuidado, meus amigos, de não fazer circular informações que nós sabemos, nós conhecemos, existem, e o que nós falamos aqui no nosso programa e os livros teosóficos procuram trazer são informações que são úteis para as pessoas em geral, para aquelas que estão buscando. Porque existem muito, muito mais informação, existem conhecimentos práticos, existem exercícios, práticas físicas, emocionais, mentais e espirituais, meus amigos, que são realmente o verdadeiro ocultismo prático. E isso deve ser mantido sempre em segredo, porque isso é verdadeiramente dinamite. E a gente não pode dar essa dinamite na mão de pessoas que não têm escrúpulos, que não têm ética. E mesmo toda essa divulgação que foi feita, meus amigos, que faz parte, obviamente, de um grande programa, e os mestres de sabedoria estavam conscientes disso, e mesmo dentro da Fraternidade Branca, meus amigos, havia uma certa controvérsia se muitos desses conhecimentos deveriam ser trazidos para o Ocidente. Isso nas cartas dos mestres de sabedoria, cartas que não foram taquigraficamente escritas por nenhum médium, meus amigos, mas sim foram mandadas por meios mágicos, foram precipitadas, verdadeiramente cartas que foram materializadas pelos mestres. E eu insisto, essas cartas estão à disposição de qualquer visitante que queira conhecer essas cartas, estão lá no British Museum, meus amigos, em Londres, na seção de manuscritos raros. Quando vocês forem a Londres, façam o favor de agendar lá uma visita às The Mahatma Letters, as cartas dos Mahatmas, que são documentos que são excepcionais até pelas cartas em si, meus amigos, porque elas foram compostas, elas não foram verdadeiramente escritas, elas foram compostas num papel muito grosso, como se fosse aquele antigo papel de pão, se é que vocês se recordam disso, pelo menos os nossos ouvintes com mais experiência, né, para não dizer com mais idade, se recordarão daquele papel que se enrolava pão, né, parecendo um papel vegetal. E a tinta, então, meus amigos, foi colocada dentro desse papel. Aparentemente, a tinta não passou pela superfície do papel, mas sim ela se precipitou dentro do papel, e as pessoas que têm a oportunidade de analisar e os slides dessas cartas são constantemente pesquisados, realmente é uma coisa extraordinária. Mas lá numa dessas cartas, o mestre Kutumi, ele comenta, meus amigos, que as pessoas realmente haveriam de fazer coisas, né, que muitas vezes hoje a gente acha comum, acha banal, mas que são profanações. Mas um lá é mencionado pelo mestre Kutumi que um dos mestres da Fraternidade Branca achava realmente coisa de lunático, que o mestre Mori e o mestre Kutumi eram lunáticos em tentar trazer conhecimentos da filosofia oriental para o Ocidente, naquele estado de coisas que estava ocorrendo no final do século XIX. E esses dois mestres insistiram com Blavatsky, com outras pessoas, para que isso acontecesse. Porque os mestres estão pavimentando, meus amigos, um caminho para algo muito maior, para um futuro de médio e de longo prazo, o retorno dos chamados mistérios, meus amigos. Que são aquelas instituições, são aquelas práticas que fazem com que o ser humano penetre os mistérios mais profundos da natureza e da sua espiritualidade. Então, esses livros de Madame Blavatsky, toda uma literatura que vieram depois, foram inspirados Madame Blavatsky, nós já falamos, foi preparada psiquicamente durante alguns anos no Tibete para que a sua mente pudesse se conectar diretamente com os mestres, que demonstravam a ela na forma de imagens, de fatos históricos. Às vezes a ela eram apresentados livros que ela jamais teve em mãos, mas que ela citava letra por letra, verbatim. Então existem milhares e milhares de citações na doutrina secreta em Ise Sem Véu, de Madame Blavatsky, de livros que Blavatsky jamais teve nas suas mãos. Isso é prova realmente da sua conexão com uma fonte superior de conhecimentos. Muitos desses livros hoje já foram encontrados, alguns tinham pouquíssimos exemplares, presos muitas vezes nas bibliotecas secretas, como a Biblioteca do Vaticano, mas hoje já se acessou esses livros. Então Blavatsky trouxe praticamente, meus amigos, os seus escritos são a Bíblia do ocultismo, principalmente a doutrina secreta, meus amigos. A doutrina secreta é praticamente a palavra dos mestres de sabedoria. Nós repetimos aqui o que nós dissemos ontem. Se vocês quiserem conhecer verdadeiramente as ideias dos mestres sobre a espiritualidade, leiam a literatura de Blavatsky. Agora, isso não quer dizer que outros escritores também não tenham tido inspirações, não tenham escrito coisas interessantes. Não vamos cair naquele fanatismo daquelas pessoas que acham que teosofia, que esoterismo é apenas o que escreveu Blavatsky e as cartas dos mestres. Não é isso não, meus amigos. Agora existe nesse campo, como em qualquer outro, meus amigos, muita mistificação. Existem pessoas que escrevem coisas, né? Ao contrário de Blavatsky, meus amigos, que dava inúmeras referências históricas, bibliográficas, citava livros, artigos de jornal, de revista, pensadores, escritores, poetas, né, historiadores. Blavatsky conectava os seus argumentos com outros pensamentos. Mas o que nós vemos nesse campo espiritualista são escritores que são autorreferentes. Escrevem, não fazem nenhuma citação, lançam uma série de ideias, de argumentos e não conectam nada com coisa nenhuma. E aí, meus amigos, aqui mora o perigo, porque a imaginação humana realmente é muito mais fértil do que vocês imaginam. Basta vocês verem aí a literatura de ficção que existe nos dias de hoje, escritores que são capazes de escrever volumes e volumes de coisas que eles vão inventando da própria cabeça, histórias tão intrincadas que os leitores vêm até me perguntar se aquilo ali é verdade ou se não é, e eu obviamente sou obrigado a dizer, bom, ele é um escritor de ficção, ele está realmente inventando. Apesar de citar às vezes coisas históricas, misturar história com fantasia, com ficção, mas há pessoas inventando. Agora há, infelizmente, meus amigos, aqueles que são realmente enganadores, né? São pessoas que dizem que são canais dos mestres, são canalizadores, são médiuns que como Blavatsky disse, até aquela época de Blavatsky ninguém falava nos mestres. A partir da literatura de Blavatsky apareceram vários médiums e hoje eles já não querem ser chamados mais de médiums, são channelers, são canalizadores dos mestres. E só para citar um exemplo para vocês, meus amigos, não aqui do Brasil, porque senão alguém pode ficar ofendido, né? Mas nos Estados Unidos há canalizadores, meus amigos, que chegam a cobrar $3.000 por um fim de semana num retiro espiritual por pessoa, né? E o ponto culminante dessas reuniões é quando essas pessoas canalizam os mestres de sabedoria. E há uma dessas canalizadoras nos Estados Unidos que ela diz que é a reencarnação de Madame Blavatsky. E ela, nos momentos, né, que eu pessoalmente acredito que sejam de delírio, ela diz que canaliza o Cristo, meus amigos, o instrutor dos anjos e dos homens. E nas coisas que são transcritas dessas canalizações, é ela que se diz reencarnação da Blavatsky, o Cristo que ela canaliza vem e faz críticas às obras de Blavatsky. Vocês precisam ver que samba do crioulo doido que essa mulher realmente canaliza lá. É uma coisa realmente vexatória, é muito lamentável. E como essas pessoas obtêm lucros exorbitantes, meus amigos. $3.000, um fim de semana, um workshop com essa pessoa lá, que obviamente organiza, porque se ela estivesse realmente canalizando Cristo, como todo verdadeiro sacerdote, meus amigos, faz isso diariamente ou semanalmente, canalizando e manifestando a sabedoria crística, trazendo nas suas missas, nas suas vibrações, essa sabedoria e essa força de uma maneira gratuita e para que todos possam acessar, sem precisar realmente se dizer, né, o verdadeiro canal ou aquele que está canalizando Cristo, porque o que essas pessoas canalizam, meus amigos, é apenas a sua fértil imaginação. Essas pessoas entram num estado onírico, delirante, e como o poder do nosso inconsciente, meus amigos, é quase infinito, isso está demonstrado aí nas milhares e milhares de páginas de ficção científica, literária que existem por aí, a imaginação é realmente fenomenal. E a única maneira de nós não sermos pegos, né? Eu jamais seria pego por essa pessoa aí, porque primeiro, porque eu estudo muito esse assunto. Segundo, porque eu não ia ter os $3.000 para pagar para ela, para ficar lá um fim de semana com ela, lá nos Estados Unidos, né? Vendo ela canalizar esse tipo de mensagem. Mas a grande pedra de toque, meus amigos, da mesma forma que nós falamos dos verdadeiros magos brancos, toda verdadeira informação espiritual, meus amigos, é impessoal, meus amigos. Ela não é dirigida a ninguém em específico, ela é dirigida a todos e a tudo. E da mesma forma que o verdadeiro mago branco, ele não exige nenhum pagamento, ele não exige nenhuma retribuição, também aqueles que realmente trazem a sabedoria espiritual, eles o fazem de uma maneira gratuita, o fazem de uma maneira abnegada, de uma maneira universal. Jamais eles restringem os seus conhecimentos a um determinado grupo, a uma determinada religião, a um determinado país, a uma determinada etnia. A sabedoria, meus amigos, pertence ao universo e cada um de nós pode acessá-la. Ninguém precisa realmente acreditar em nada e verdadeiramente o ser humano só vai realmente confirmar alguma coisa quando no seu coração cada um de nós puder acessar esse conhecimento. Era isso que nós tínhamos a comunicar para vocês no dia de hoje, meus amigos. Muitas outras coisas poderiam ser comentadas, mas o nosso programa está chegando ao fim no dia de hoje. Agradecemos muitíssimo o prestígio, a audiência daqueles que estão comigo aqui com muito carinho, sintonizados conosco, de mente a mente, de coração a coração. Vamos fazer a nossa última vibração do dia. Vamos voltar a nossa consciência para o ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco deste nosso órgão, meus amigos, físico, que representa o sol que brilha no nosso sistema, no nosso microcosmo, é o nosso coração, pulsando intensamente a vida por todo o nosso corpo. Dentro dele, meus amigos, com o poder da nossa mente, visualizemos a nossa chispa divina, a joia inefável e cintilante, brilhando eternamente nos nossos corações, emitindo a sua luz. Que essa luz se expanda, que essa luz se projete sobre o nosso corpo e sobre o nosso caminho, que nós possamos sempre trilhar e dar os nossos passos na nossa caminhada evolutiva, iluminados pela luz desta joia que brilha sobre o lótus dos nossos corações. Vamos procurar compreender, internalizar e verdadeiramente realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM. Agradecemos o seu prestígio e a todos enviamos o nosso boa noite, que vocês tenham um bom descanso e que nas próximas oportunidades nós possamos retornar aqui com muita alegria, com muita disposição para estudarmos juntos. Então vai prosseguir a partir de agora aqui na Esotérica FM a nossa programação musical, sempre interativa com a nossa audiência. Durante todo o dia nós trazemos muito boa música para vocês e às noites nós sempre procuramos trazer sabedoria para as suas almas, queridos ouvintes. Recebam meu fraterno abraço e a todos, uma vez mais, nos despedindo e enviando o nosso boa noite. Até a próxima oportunidade do programa Lux Esotérico.